Para o portão 3. Alfa Juliette para o 3, gol 9251, grato. Seu gol 1649. Gol 1649, agora se cobre. Controle, o Bravo Serra Serra terminou sobre o voo em Abrantes, segue agora com o pro do rotatório e depois a alicia, senhor, está autorizado. Gente, Bravo Serra Serra segue para o setor, observe o helicóptero da reportagem próximo ao setor da rotatória a 500 pés em sobrevoo. Está ciente do tráfego da Record? Ainda não visual, vai reportar como visual. Para a informação do Bravo Serra Serra, mais 10 Romeu na vertical da rodovia de aeroporto. Transponder 5412, controle Salvador, 120.8. O voo no 649 copiou por seguro, nível 340, via Amperlite 50. É colo 10 da Eulita Yildiz, com primeira curva direita, chamado 5412 e controle 1208, voo no 649. Voo no 649, cotejamento correto, chame para puxa saneamento. Chamará para o puxa saneamento, voo no 649. Margem, vento 040 graus, 07 nós. Aí, inicial 2223, passarei 200 graus. O Chanel 6225, tome a proa do VOR Salvador e aguarde os vetores para interceptar a final do ILS X-Ray. Pois estamos em treinamento, irá ingressar na perna do vento radar para interceptar a final do procedimento. Está 4 mil em descida. O controle ligou 9063, possibilidade de Valeda já da presente? 9063, mantém inicialmente o perfil da subida. Mantém o 9063, obrigado. Né, 6225, ciente, é autorizado 3 mil pés em descida, ajustou o time, permanece no 02. 3 mil, 2223, regulado aos 37, controle 1208, bom voo. 092 no localizador. 3 passarela. Isso completa a final do procedimento ILS 1012, torre no 86. 2786, bom, 092. Papá Romeu, Romeu, X-Ray, consiga. Gol no 092, cheque trem, livre pouso na 10, o vento 040 graus, 08 nós. Este baixado travado e livre pouso na 10, gol no 092. Forme visual com Feira de Santana para modificações de regra, o meu Eco X-Ray. Reporte em condições visuais para modificações do plano, seguir visual Feira de Santana. Controle Salvador, cordial bom dia, 2223, Passaredo decolado, cruza 2 e 100 na Arbor. Passaredo 2223, contato radar na decolagem, atenção nível de voo 180, vigilância, perfil Arbor. 180, vigilância, autorizaria a voar direto obdute, senhor? Mantenha inicialmente o perfil da subida, passarei do 2223, vai ter condições de cruzar o nível 100 antes da 15ª milha? Negativo, senhor. Não vai ter condições, entendi. Está visual, combate 7, Romeu, o Bravo Serra Serra. Fiz. Lazareto 2223, em função de não haver tráfego no setor para o conflito à sua saída, está autorizado a ascensão nível 80, liberado da restrição de altitude. Presente, ao 180, sem restrições agora de altitude, 2223, passarando. Atingir 3.000, Xanair 6225. O Xanair 6225, desça e mantenha 2.000 pés, reduza a velocidade para 1.90 nós, vetor sequenciamento, curve à direita, voe na proa 260. Limite desta proa, que é demais, 1.10 decima. Limite é 1.10 decima, descendo para 2.000 na... Curva na direita na 260, reduzindo para o modo 09, Xanair 6225. Bravo, Serra, Serra, frequência livre, autocoordenação no local. Livre, graças ao Serra. Porque o meu Fox Lima ingresse, 1735, táxi a baixa altura, só aguardando autorização para decolagem, próxima cabeceira, 35. Permanece no nível. Positivo, Mike Juliette, o meu tráfego no setor é um ATR da Corrijão Fokker 100 da Oceanair, que cruza 3.500 em descida para 2.000 pés, está a 2 milhas da sua aeronave sendo vetorado para o final do ILS. Grato, vai manter restrito a 1.000 pés. O Xanair 6225, tráfego 2 horas, 2 milhas, no... mantendo-se em sobrevoo pairado, a 1.000 pés, sem interferir com o seu tráfego no helicóptero. Vente, 6225, não te esquece. Tango, Vitor Golf Eco, Faliés já foi informado, estamos verificando a situação do seu plano de voo. Controle de Salvador, meu cordial bom dia, Papa Romeu, Romeu Foxtrot Lima. Papa Romeu, Romeu Foxtrot Lima, segue visual para a Barra Grande, vai prosseguir direto ou manterá os corredores? Vou manter os corredores e a portinha do litoral, por aqui embaixo tudo é pista. Gente, Romeu Foxtrot Lima, mantém o corredor, cheia reporte no farol da Barra. Depois será a da Barra, Romeu Foxtrot Lima. Fala, Gol 1092, Gol 1092, falou Salvador, autorizado táxi via Alfa, repartente da Juliette. Via Alfa, vem repartente da Juliette, Gol 1092. Valeu. 2000, Xanair 6225. 6225, reduz a velocidade para 170 nós. 1012 é o ajuste, aguarde proa para interceptar o localizador. 6225, estamos em treinamento para a vetoração. Aguarde a proa para interceptar. Sim. O meu Eco X-Ray completa descida, tráfego modificado para plano, plano modificado para o tráfego visual. Aos 4-4, em condições visuais, desça para o tráfego de Feira de Santana. Trip 5384, autorizado por estacionamento, reparte para o táxi. Autorizado por estacionamento, apontar para o táxi do 384. Complete a esquerda, proa 110. 110, mais esquerda, tomando essa visão. 40, né, com uma tambor. Só 3179, pronto para cópia. Na 3179, autorizada para o aeroporto de Guarulhos, via Upper Zulu 1-0, após SMAP, após Awake, após MIA. Saída da Eule, da Bridge, após decolagem, curva direita, nível de voo 340, transponder 5424, controle Salvador, 120.8. Autorizado 340 para Guarulhos, via Upper Zulu 10, SMAP, Awake, MIA, Upper Zulu 44. Decolada 10, da Eule, da Bridge. Responde 524.220.8.3.79. Sua 3179, correto, reparte para congestionamento. Reportará o 3179. Alô, 1649, está com 2 horas e 57 de autonomia, está na Maracaju, 107, 107, acabou, ótimo, tá. Gol 1649, confirma informação? Está com 2 horas e 57 de autonomia, o Tornado Aracaju, 107, 107 a bordo, táxi. Na chegada a MAN, o Xaner Meão, corrigindo 4299. Gol 1649, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera da pista 1-0, chame torre 118.6. Aqui é Índia, no ponto de espera 18.6, gol 1649. Fala gol 1092, Brasilete. Gol 1092, mantenha a posição. Até Brasilete, gol 1092. Controle, gol 9063, passou a Leda. 9063, chame o centro Recife, frequência 1251. Segura Recife, gol 9063, boa. Boa, agora a gente está com a transferência próxima ao nível 190. Ah, ok. Bom dia, bom trabalho. Passou a estar no seu baixado travado. C225, ventos 060 graus 089, autorizado pouso. Nível pouso, Salvador Bandigo, 1649, sua voz quer dar no zero, próximo. 649, mantém o ponto zero. Até o ponto zero, voo 1649. Sami Torre, 1.18.6. Atento ao gol. Song da Gol à sua frente. Atento ao gol que não parou na posição. Prosseguir o ataque. 4, 2, 3. Controle, eu passo a área 2-2-2-3. Gol Vitor, gol Captain, chegou a Red Cotter. Solo, trip 5384 para o táxi. Está com C5 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, está alternando Salvador. 9 à vista, tráfego na final. Batista. E observe o pouso do Avianca, após a linha e mantém, 1-0. Quando 649. Pode pôr o zero na final, autorizado a linha mantida no zero, no 649. Autorizado táxi via Índia, ponto de espera, vista no zero, chame torre 1-18.6, número 3 para decolagem. 384, livre, táxi. Ponto de espera, 118.6. 0-2. Realmente, seu táxi, é todo pato, sem autorização. Fica a experiência, né? Profissionalismo. Quem sobrevoa agora no pedágio da via parafuso, se autorizado, permanece ao no meu pé. Sim, tá livre. Temos, já estamos providenciando. O voo 1092 solicita a gravação e reportar o acontecido. Santos pelo litoral ou já vai direto para Barra Grande? Que reporte também, reporte no nosso livro de registro de ocorrências lá na sala S, Gol no 092. Ah, tempo hábil, será reportado via e-mail, suspenso pela companhia. Gente. Salve Salvador, senhor 6325. Adiante. Ao livrar a CTR de Salvador, 20 milhas, autocoordenação 2345. Livre táxi até antes da Juliette, Oxaner 6225. O Gol 1092 informa que a condução só deu autorização ao azul inicial táxi, quando o mesmo já estava passando através da posição 04. 3 mil pés, 1012 na chegada man. 3 mil pés, 1012 na chegada man. 1092 informa que, segundo a observação, o azul iniciou táxi sem a revelia e só foi autorizado o táxi pelo solo quando o mesmo passava através da posição 04. Gente, grato pela informação. Aguarde. Papatango Vitor Golf Eco, Paulo Afonso 075, correto disponível. Decola da pista 197, curva esquerda, corredor forte até Buraquinho. Após esquerda novamente em rota para Paulo Afonso. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 6, transponder 5434. Controle Salvador, muito bom dia, zona 649, cruza 1600, nada é um. Após a rolagem do azul, ali mantém o trip 5384. Após o azul, ali mantém o trip 5384. O 649 submantém nível de voo 340, contato radar na decolagem, vigilância. 340, pode pro Aleda? 9... Corrigiu, Gol no 649, mantém inicialmente perfil da subida. Perfil da subida 340. 25. Quem chamou? O 6225, próximo a Juliette. O Xaner 6225, livre ingresso, posição 01 no Pátio 1. Livre ingresso na 01 no Pátio 1, 6225. Chancra ingresso. É, confirme só o pátio. Reporte na papá para ingresso. O azul 34234, ele vai decolar, vento 070 graus, 089. É a Golf, pronto para cópia? Cuidado, Salvador, Grupo Zulu, Manati. Rota direta, 1 mil pés, decolou no 7, primeira curva direita, ingressando no corredor Axé, aciona 0125 e o controle Salvador opera em 120 decimal 8. Afirma 1 mil pés, corredor Axé, 0125. Confirme o PLB? 1-2 no PLB, pátio 4, para adicionar a chamatura agora 18, meia dúzia. Ajustando 1-0, 1-2. Marca com Delta, boa viagem, regresso. Muito bem, estacionamento, só 3-179, com quem tem. Azul 4-2-3-4, decolado ao 5-4, chama o controle 1-2-0-8. 208, bom dia, azul 4234. Reforço táxi do 3179. Reforço táxi do 3179. Bom dia, azul 4234, na sua escuta na PUC. na escuta do Azul 4234. 4234, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 350, vigilância, perfil PUCA. Perfil PUCA 350, Azul 4234. Azul 4299, desse mantenha 2000 pés, livre LF, acústico localizador, ajuste no 02. 2000 pés, reportar estabilizado no 02, Azul 42 na rua. Decolar o trip 5384, vento 080 graus, 089. Decolagem, trip 2223, passarido, solicita nível 160 como final. Sossiga o Mike Yankee Juliette, Mike Yankee Juliette. Bom dia, senhor. Solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 2. Chutão, Mike Yankee Juliette, inicia o reboque. Reporte para ingressar na parte principal, fique atento apenas ao tráfego da companhia, iniciando pushback no, através do portão 5, lá vai puxar a aeronave até a entrada do pátio 3, ok? Inicia o reporte para ingressar no pátio principal, Mike Yankee Juliette. Ok, reportar para ingressar no pátio principal e atento ao trânsito da aeronave da companhia. Está confirmando o portão 2, né? Confere? Positivo, portão 2. Cinco, três, oito, quatro, decolou 5-6, controle 208. 208, 5384 graus. Controle Salvador, bom dia, trip 5384, decolado no perfil da PUCA de Aracaju. Quando possível, vá para Aracaju? Controle Salvador, copiou o trip 5384? Trip 5384, contato radar na decolagem, suba para nível 190, saída PUCA. 190 na PUCA, 5384, quando não atrapalhar o seu tráfego, eu te solicitaria proa de Aracaju. Sim, trip 5384, vou na proa de Aracaju. Aracaju, grato, 5384. Muito livre. Boa tarde. 4234, vou ir proa Aracaju. Aracaju, Azul 4234. Estabilidade LS 4299. Confirme. 4299, estabilizado LS. Azul 4299, chame torre 118 decimal 6. Torre 118 6 4299. Torre Salvador Azul 4299, bom dia. Baixado e travado. Bom dia, 4299, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. O vento 070 graus, 089. Guardando a autorização, 4299. Gente, papapá, Mike e Juliette Romeu, reporte avistando o local de pouso. Reporte arado visual, Romeu. Reporte alinhado e pronto. Mike Eco Delta. Azul 4299, autorizado pouso, vento 070 graus, 089, check 30. Baixado e travado, autorizado pouso, Azul 4299. Vitor Golfian, Eco Visual, cruzando extra 1028, chame controle 208, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Oh. Autorizado ataque de Apache, Índia, Ponte Espera, Torre, 118, decimal, meia dúzia, ajustando no 02, tá 3179, boa viagem. Para 750 pés. Confirme, nós já estamos a 1000 pés. O senhor quer que suba para 750 pés? Negativo, mantenha 1 no 1000 pés. Afirmativo, obrigado. Passo a lenda, Gol 9649. Salvador, Gol 9649. Gol no 649, chame centro 126 decimal 00. Correção, Gol 1649, chame centro 125 decimal 1. Salve Salvador, Gol no 887. Informação Gol, para autorização para Recife. O Gol no 887, sente Recife, informação curso atualizada é o hotel. Acabou de ser atualizada. Aguarde meu tipo, por gentileza, prepara a Puca, subir da Puca. Puca, trato. 299-01, direito 1219. 3179, alinhar e manter. Fala, Salvador, bom dia. Azul 4299, liberou. Azul 4299, prossegue na Alfa, reporte antes da Juliette. Segue na Alfa, antes da Juliette, reportará. 1887, pronto, cópia? Pronto, cópia, 1887. Autorizado, Recife, via Upper Whisky 58, nível de voo 370, saída Puca, transição Caju. Decola pistão no zero, primeira curva à esquerda, transponder 5436 e o controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado via Upper Whisky 358, nível 370, decola na Puca Caju, da 10 com curva à esquerda, 436 transponder. 308 controle, Gol 1887. Correto, deixa eu filmar na aerovia Upper Whisky 58, ok? Upper Whisky 58. Correto, aposto pronto, Gol 1887. Cortará. Salve Salvador, mais Bianco Juliette. Mais Bianco Juliette, mantém a posição, vai guardar a passagem do Embraer da Azul. Está taxiando na Alfa, vai ingressar na Juliette em torno de mais 30 segundos. Após isso, será autorizado. Okay? Prosseguir. Já está pré-autorizado, após a passagem da Embraer Azul, prossegue no reboque até o portão 2. Ok, Maquinha com Juliette. Ok, após a passagem do Azul, ingressar até o 2. Azul 4299, autorizado Juliette, portão número 9. Vai ficar atento ao Follow Me Car. A criatura da Embraer que irá guiar até o portão. A mesma encontra-se no portão 62, através do 62. Ingresso Juliette, portão 9, Paulo, 4249. Azul 4234, copiou, controle. Azul 4234, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85. Vitor Golfeco, página iniciada, subida. Afirmativo, Vitor Golfeco, autorizado ascensão visual, suba para o nível 075. E... Papatango, Vitor Golfeco, foi proa, Paulo Afonso. Vitor Golfeco. 179-208, bom trabalho, um abraço na turma aí. Mike Eco Delta, Clareza 3. Então, Clareza 1, papapá, Mike Eco Delta. Salvador, confirma como recebe agora. Papapá, Mike Eco Delta, Clareza 2. É, o Mike Eco Delta mantendo o nome peço na proa de Manati. Reportará na grande família. Gente, papapá, Mike Eco Delta, mantenha mil pés. Reporte livrando CTR. Reportará livrando CTR, Delta. Controle Salvador, bom dia, até 3179. Então, 3179, contato radar na decolagem, suba para nível 340, saída da El. 3179, contato radar da El, nível 340, informa que não vai cumprir a restrição 20 milhas, ok? Gente, então 3179. O 3179 não é necessário a restrição da, quando decola da 10. Essa restrição é imposta apenas para decolagem da 28, conforme nota. Tá ok, excelente. Muito obrigado pela informação. Cabo. A título de informação, decolando da 28 fica ainda mais restrito, 3179. É, realmente vão, um dia vão efetuar uma saída que fique condizente a separação na chegada a Cari. Então, ok, porque decolando da 28 a trajetória é menor, fica ainda mais difícil de passar acima do 130. Mas obrigado, meu irmão. Salvador, Mike, Yankee e Juliette. Término. Positivo, concluído o término aqui do reboque no mais diante do LED. Gente, bom dia, frequência livre. Bom dia, bom trabalho. Solo gol 1887, posição 3 para puxa tramento. Após táxi, gol 1887. Está proa. Que é de Mike 110 do NDB de Simbra. Esquerda 215, limite da proa, que é de Mike 115 de Simbra, tá 3304. Então, que é de Mike 110 de Simbra, limite da proa, tá 3304. Sim, tá 3304. Confirmar um ajuste pro TAM 3304. TAM 3304 reautorizado nível, desça para 2000 pés, ajuste 1012. 2000 ajustado 1012, TAM 3304. Trim 5384, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 85. 2685, 5384, papapá, Mike Eco Delta, frequência livre, livre coordenação. Papapá, Mike Eco Delta, Clarisa 5. Oceania 6312, controle Salvador, acione identificação, desça para nível 050, autorizado chegada Mari, QNH 1012. Negativo, Oceania 6312, com o perfil da carta. TAM 3179, chame Centro Recife, frequência 125 decimal 1. 3179, Recife 25 decimal 1, bom trabalho, até a próxima. Autorizado o procedimento para o TAM 3304? Negativo, TAM 3304, retoração para localizador, curva à esquerda, proa 130. Esquerda 130, TAM 3304. TAM 3304, reporte estabilizado no curso do localizador. Portará estabilizado, TAM 3304. 2h15, confere. 2 horas mais 15 minutos. Estimativo 2 horas e 15, táxi à direita, via Índia, ponto de espera, torre 1862. Ajustando no 012, boa noite, 87, boa viagem. Via Índia, 1862, ponto de espera, até daqui a pouco, 1887, já vão. Autoriza DC 1700 com referência para o TAM 3304. 0 graus, 8 9. A linha decola no 0, voo 1-8. 1700, TAM 3304. Zero, aliás, o voo 9083 para Rota Confins, cliente da Golf. O voo 9083, informação em curso atualizado é o hotel, guarde um minutinho, Copa. Ok, hotel, guarde um minutinho, Copa, voo 9083. Foi 198, decimal 62. 1862, 3304. Papatango Vitor, Golf Eco, confirme estimado para pouso. Sente, Papatango Vitor, Golf Eco. Ato final, 1-0, baixado e travando. 3304, fundo autorizado, 05 graus, 219. Autorizado, voo TAM 3304, poderia só informar a intensidade de vento, por gentileza? No 87 ao 18, 1208, boa viagem. 208, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, gol no 887, livrando 2000 pés. Gol no 887, contato radar na decolagem, suba para nível 370, saída Fuca. Fuca para o 370, pode ir para o Aracaju? Aguarde coordenação, gol 1887. Acho que foi por aí. voo 1086, solicita informação da aeronave da TRIP Ultra Azul. Aqui foi solicitado a gravação, transmite o número do voo e destino. Negativo, gol 9083, a gente lançou o nosso, já lançou o nosso livro aqui de ocorrência, a questão que o senhor faça o lançamento também, junto à sala S, e o voo, se eu não me engano, era azul 4234. Confirmei o número do voo aí, prefeito. Era o azul 4234. Tem o prefeito? O indicativo não possui, ok? O prefixo, só a matrícula mesmo, mas o 4234. Só um minutinho, vou pesquisar aqui e já não sei se você encontrar. Paulo também reporta. 4234, o 903? Confirme. 4234? 4234, o 903. Cruzado com fins, via Upzulu 16, o nível de voo 360, a série Atael, leda, pós-leda direto, bridge, onde intercepta a aerovia. E após prossegue conforme a rota. A saída da Euleta Bridge, conforme informado, decolando a 1-0, primeira curva à direita, transponder 5446 e o controle Salvador 1-20.8. Autorizado nível 360 para Confins, via Pesolou no meio, saída da Euleta e Leda segue Bridge. E Bridge intercepta a aerovia, segue conforme plano, decola a pista 1-0, curva direita, transponder 5446, controle 208. Correto, apenas confirmando ao interceptar a pista 1-6, prossegue conforme a rota, ok? A interceptar a pista 1-6, prossegue conforme a rota. Correto, azul, gol 9083. Tô fazendo uma pesquisa aqui no meu sistema, só tem apenas um indicativo, ok? Azul 4234, não possui a informação do prefixo, não. Aí eu vou. Azul 4234, Salvador, Recife. Sim, de qualquer forma, muito grato aí pela atenção. Solo Salvador, tá 3304 na Alfa. 3304, Juliette, portão 4. Juliette para o 4, 3304. Paulo, gol 9083, na posição 62, para puxa, acionamento. Reposta táxi, gol 9083. Contra táxi, 9083. Rio 050, acionamento 6312. Tráfico do Salvador, acionamento 6225, acionamento do hotel. Para autorização 340 Brasília, se pudesse apenas adiantar a saída para a gente, por favor. A gente tem aprovado 320 e a saída é o Upzulu 17, o senhor quer modificar? Confia? Negativo, 320, copia. Está autorizado Brasília via Upzulu 17, nível de voo 320. Saída Arbor após Elefa. Decola pistão 1-0, primeira curva direita. Transponder 5453 e o controle Salvador 1-20.8. Obrigado, 320 Brasília, Upzulu 17, decola da 10 com curva direita, perfil Airborne, transmissão Elefa 5453 no transponder 120.8, controle Salvador após a decolagem, 6225. Correto, 6225, reporte pronto para pushback e acionamento. Golo 9083 para o táxi 126 a bordo, 3 horas de autonomia, Oceana Campinas. Gol 903, autorizado táxi via Pátio, Índia, ponto de espera, pistão 014, 118, decimal meia dúzia, ajustando no 012, gol 903, boa viagem. Pátio Índia, estou em 118, decimal meia dúzia, no 012, gol 903, obrigado. 25, decimal 45. 2685, 2545, obrigado, até bom dia. Estabilizado localizador, 6312. Chanel 6312, chame torre, frequência 18 decimal meio. 86, 6312. Salvador, bom 9083, aproximando ponto de espera da 10, pronto. Mantém o ponto de espera, 903. Mantém o ponto de espera, bom 903. Salvador, Chanel 6312, estabilizado. 6312, check-trem, pulo autorizado, 179, Xunza. Vamos lá, trem, Chanel 6312. Foi autorizado. 179. Autorizado, Oceanela. 6312. Alinhar e manter puxando no zero. Alinhar e mantendo no zero, gol 9083. Acione identificação, desça para nível 120. Correção, desça para nível. Trip 5217, desça para nível 050, QNH 10012. 312 aos 30, direita, 129. 3219, Cheneia 6392. Solo, esse é o Cheneia 6312, livrando. 6312, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6312. Nove zero três, decolagem autorizado, 050 grau, 79. Esse é o 9003. Aos 32, 1208, boa viagem. 208, gol 1083. Controle, roda o gol 1083, decolado, subida da Elma. Gol 9083, contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída da Elma. 360 da Elma. Papa Romeo, Romeo, Eco, Eco, X-Ray, confirme posição. Papa Romeo, Romeo, Eco, X-Ray. Acione código transponder 5440. Aguarde contato radar.